Bom, porque é a palavra perfeita para definir você. É? Ela diz quem você é. É mesmo? Ah, é, Trilo. Isso é o que é legal em se ter um nome. É. É você. Meu nome é... Me diz quem é um lemuri amigo e gosta muito de se esbaldar. Quem se balança na cauda? Trilo. Oi? Trilo é o seu nome. É. Trilo, Trilo. Mais um nome. Ok. Quem é uma ursinha bonitinha? Seu nome tem J e dois O's. Quem é sempre muito criativa? Ojo. Ojo é o meu nome. Ojo, ojo, ojo é o meu nome. Ojo, ojo, ojo é o seu nome. Ah, urso, minha vez. Quem são as londrinhas mais louquinhas? Que sempre gostam de se molhar e também comer peixes e mariscos. Pipi Pop? Pipi Pop, nossos nomes. Pipi Pop, Pipi Pop, nossos nomes. Pipi Pop, Pipi Pop. Eu tô com fome, vamos. Vamos comer. Tchau. Me diz qual é o nome que você tem. Não me importa se você é grande. Oh, não. Todo mundo tem um nome que é tão legal. E o seu? Conta! Qual seu nome? Pode ser João, José, Lulu, Marina, Rafael, Cadu, Clara, André, Renê. Como chamam você? Vamos lá, diga! Quê? É o seu nome. Meu nome é Urso. E o seu? É o seu nome. Meu nome é Trilo. E o seu? Nossos nomes! Ha ha ha ha ha.